fumar, fumar. Corpo encaixa, massa, graça que tu acha. Tua alma é minha caixa que marcha sem direção. Do caos, da violência, essência da diversão. Um prazo sem sanidade, meu amor, minha razão. Não tô nessa por dinheiro, fama, conhece minha dama insana. Mary Mel é a seda de quem tanto te ama. Eu sei que tua brisa é santa, cai o medo, a paz levanta. Nasce dentro da cabeça, raiz vira uma planta. Os olhos fecha, restas brecha, bocha, tocha, tosse a rocha. Gosta, bosta, fala que nem carioca. Frouxa, catarro, idiota, aqui é o sul. Tô doidão, bem bom de prosa. Afoga, interroga, só pontosa, porque as pontas são da grossa. Pelado, prensado, bom mesmo, enrolado. Blues, um reggae folk. Na madruga, na baia, cacete, smoke. Chapado, assisto o Doug, esperando o Gutierrez no download. Se maconha fosse carne, eu já tinha meu açougue. Fuma, passo o anel, só quero fumar. Se eu tossir é mel. Só quero chapa de chapa e fecho bom antes do sexo. Mulher, maconha e rap, fumo em excesso. Fuma, passo o anel, só quero fumar. Se eu tossir é mel. Só quero chapa de chapa e fecho bom antes do sexo. Mulher, maconha e rap, fumo em excesso. Sem saber, me conduzo confuso, uso o abuso. Surro o mundo que surro o subúrbio. Suga o lucro, zóio de boi louco, eu surro. É bem melhor eu ser um louco, noiado, vagabundo. Eu sei quem eu sou, não ligo se eu ando sujo. Bom ver meu som crescer, ser um sonho amanhecer. Crer melhor eu vou viver, ter magia e poder. Ler, buscar, conhecer, é pra saber entender. Meu Deus, até quando eu vou sofrer? Minha voz pressiona, aciona, impulsiona, bota no coma. Arruma tamanha lombra na lombra de tocar na sombra. Fumando as bombas, eu quero ver quem me tromba. Daqui eu vou embora porque só sobrou as pontas. Me chamo lunático dos boladores mais prático. Emburrecido pelo mundo, meu final não foi trágico. Tráfico fácil é boa rima no prefácio. Rap tem sido a vida alternativa, me prove o contrário. Fuma, passo o anel, só quero fumar. Se eu tossir é mel. Só quero chapa de chapa e fecho bom antes do sexo. Mulher, maconha e rap, fumo em excesso. Fuma, passo o anel, só quero fumar. Se eu tossir é mel. Só quero chapa de chapa e fecho bom antes do sexo. Mulher, maconha e rap, fumo em excesso. Minha brisa é casa brasa que não apaga, minha fita é pela raça. Qualquer que faça pelo certo, vou pelo justo. Ninguém me atrasa, vaza. Não adianta asa. Se a gaiola prende, eu voo, voo e observo as balas. Várias tralhas, escombros. Te dou meu ombro pra levantar do tombo. Vai me chamar de louco, trouxa tongo. Mas minha rima apavorando até o suar do gong. Puxa feito, filtro longo, arrombo os disfarçado. Meu verso é confuso, mas cuida pra não ser espancado. Calado eu já fiquei, engoli seco. Fui recrutado sabendo do meu futuro, acendo meu baseado. Viajei e lembrei dos back louco atrás da gare. Suave me agrade, suando até o final da frase. Duas palavras que case com meu style. Já bolou meu irmão, então catch a fire. Fuma, passo o anel, só quero fumar. Se eu tossir é mel. Só quero chapa de chapa e fecho bom antes do sexo. Mulher, maconha e rap, fumo em excesso. Fuma, passo o anel, só quero fumar. Se eu tossir é mel. Só quero chapa de chapa e fecho bom antes do sexo. Mulher, maconha e rap, fumo em excesso.